705, controle. 705, controle. Gente, para informação, Buena Proa 180 para interceptar a final de 3 milhas. Já está numa Proa 184, já fica muito próximo à área amarela. Seja presente, Proa 180 para interceptar a final de 3 milhas, Proa 705. Para informação, está agora 8 milhas afastadas da final de 3 milhas. Já reporta visual para modificação das regras. Aguarde. Já 01 vista para 3.000 pés, ajuste no 0.16. 1.0.16, 3.000 pés para já 01. Site 05, somente para informação, a pista 10 Salvador está agora na posição de 11:08. Está visual para a capitana 10, Buana 705. Buana 705, plano modificado aos 10.16, desça para 1.500 pés. Para instruções de pouso, chame torre frequência 1.8.95. 1.500, torre 1.895, Buana 705. Torre fazer 705. Ativo pátio 3, contorno para ingressar o pátio. Pátio principal, pátio 3, é ponto para ingressar. Confirme sua posição, azul 2715. Atento o sino elevador no pátio 3, azul 2715. Seu contorno, pátio principal, após Livra, no pátio 3. Atento o sino elevador naquele pátio. Eu tenho aqui a posição 3 Lima no pátio 3, só que muito provavelmente essas posições não são as mais confiáveis para vocês que a gente recebe aqui sobre as posições do pátio 3. Atento o sino elevador naquele pátio, 2715. E onde vai apontar a agressão no pátio 3, 2715? Salvador, boa noite, Xenero 6259, mantendo próximo. Xenero 6259, contato radar decolagem, sua para nível de voo 3620. Após 2000 pés, sou autorizado a curvar a direita direto Leda. Recebendo para nível 360, após 2000, direita Leda 6259. Carajá 01, somente para informação, após Ponce, voa no rumo magnético na proa 182, 180, para interceptar a final de 3 milhas para a cabeceira 10 em condições visuais. Vista para 3.000 pés, ajuste 10.96, reporte quando visual para modificação das regras do Carajá 01. Carajá 01, pro 180 após Ponce, para todos na pista 10, condições visuais, 10 para 3, pega 0.96, está em condições visuais. Está ingressando no pátio principal, 2715. 2715 já se encontra no pátio principal, ingressando agora pátio 3, é isso? Perdão, ingressando no pátio 3, senhor. Afirmativo. Obrigado, 2715, para a gente assinar o lesador naquele pátio. Afirmativo, cara atento. Carajá 01 já visual? Ah, visual já. Carajá 01, plano modificado aos 2137, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0.16. 2.016, Carajá 01. Bom, 705, livre pouso, pistão a 0, vento 130 graus, 109. Livre pouso, 10, bom, 705. 1.80. Conquista 1.80, eu tenho aprovado. Aguarde coordenação para sair da Azul 2781. A informação em curso é Quebec. Afirmativo, tá? Sim, está Quebec aguardando a autorização. 1.2781. 781, pronto para Quaker? Afirmativo. Azul 2781 autorizado para Sierra Bravo Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pista em uso 10, mantém para o até 3.000 pés, após curva à esquerda na saída Momo, após Momo voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5503, azul 2781. Autorizado para conquista conforme rota do plano, nível 180, pista 10, após a decolagem 3.000 na reta e depois curva esquerda na Momo Elefa. 120.8 ao controle de saída, o transponder 5503, é o azul 2781. Procedimento correto, azul 2781, parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar para puxa acionamento, 2781. 9. Muito boa noite, o 705 Livrosa na sua disposição. Polo 705, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, no 705. O cara já 01 no controle? Já 01 na escuta. Seu descida parou no 1500 pés, ajuste no 01 no meio. 160 pés, ajuste no 0 no meio, cara, já 01. 1500 pés, 1500 pés. 6259, coordenando diretamente com o centro Recife, frequências 1251, alternando no 3395. Recife 251, alternando no 3395, chanera 6259, boa noite. Boa noite. Zero no controle? Zero na escuta, por favor. Para evitar a área amarela, curve a esquerda para o 180. Esquerda 180, cara, já 01. Quando você apresente para você, vai entrar dentro da área amarela, cara, já 01. A grata está livrando esse problema de peso. Enquanto está a 7 milhas afastado da final de 3 milhas para a cabeceira 1-0, para instruções de pouso Timo Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, boa. Salvador, o cara já 01. Cara já 01, frequência da torre 1-8, decimal 95. Dois Salvador, o cara já 01. Já 01, visual com campo? Negativo, ainda não está visual com campo. Gente, mantém a simulação? E reparte visual com a Piscina Zero. A montanha da Pro, cara, já zerou, mas está visual com a 1-7. Gente, então você pode usar 1-7 ou 1-0? Não, 1-0, a gente está aguardando aqui pegar visual com 1-0. Gente. Oi Salvador, o cara já 01 tá visual. Cara já 01, autorizado pouso, pistola 0, vento 1,40 graus, 08 nós. Já 01, livre pouso na pistola 0, tá girando base agora, tem baixada travada. Gente. Ah, boa noite, boa noite, 66. Boa noite, 66, show controle Salvador, se você sente que a pista em uso é 1,7. E para pouso na pista 1-0, você tem que prosseguir para Bode, Mari, após Mari fixa o Momba. Após Momba, o senhor voa no rumo 358 para interceptar uma sinal de 3 milhas para a pista 1-0. Estou ciente disso, aí tá, o planejamento está perfeito aí. Lembrando que essa sinal é visual, o senhor prossegue para pouso pista 1-0 de Salvador? Pista 1-0 de Salvador. O Gol 1866, desça para 4.000 pés, ajuste 10116, está autorizado. Se for prosseguir, Sabog, Mari, Momba e após Momba para final de 3 milhas da pista 1-0. Positivo. Então, estamos aprovados para 4.000 pés, Sabog, Mari, Momba, final visual de 3 milhas da pista 1-0. Ajuste em Salvador 1016, Gol 1866. 0 no meio, 8 no meio. Tá, puxa acionamento azul 2781. Tá na Romeu Lima. 4 Lima. 437, o azul 2781 não aprovado, puxa acionamento, chame táxi. Gente, autorizado, puxa acionamento, vai chamar pro táxi 2781 do azul. Da 01, solo aos 48, livrando a esquerda, a chuleta está com esse ali. Ó, Carajás 01, livrando a esquerda, solo em 12, na pessoa 9. Está estacionando o pátio militar, tem frequência livre, o Carajás 01. Tá muita frequência livre, então, boa. Nível de voo 360, guarde de um minuto cópia para a saída, senhor. Saída Momo, após Momo, voa direto posição Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5523, voo no 099. Autoriza então nível 360, no Pesulu 21, decola a pista 10 após decolagem, mantém a brota 3000, após 3000, curva esquerda. Saída Momo, após Momo, voa Elefa, 120 decimal 8, controle 5523, transponder gol 1099. Fechamento correto, botão 099, botão 9, chama em campo para o pushback, senhor. Táxi azul 2781-60 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3:27. Lucas, azul 2781, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal, Índia, até o ponto de espera do Pitano 0, ajuste no 016. no ponto de espera. Quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95. Azul 781, com bom voo. Tente 43, 41, Índia, 1016, 118, 95 para a torre, o azul 2781. Na 3197? 3197, eu falo. Coordenação 340, senhor Galeão. 340, Galeão, tenho aprovado. Eu vou de minuto cópia, informação em curso, com meu. Escuta. Civil 4000, Gol 1866, pode descer para 3000 na rua de compra? Afirmativo, comandante, desça para 2000 pés, ajuste na 0,6. Para 2000, com a 0,6. Após bomba, está autorizado o procedimento de voo? Afirmativo, se eu preciso modificar após bomba, as regras de voo para prosseguir para o procedimento visual. Afirmativo, faremos isso, obrigado. Na escuta para cópia. Próximo. 3197, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Upper November 857, até Mulsu, nível de voo 340. Pista em uso no zero. Após decolagem, mantém proa até 3000 pés, após primeira curva à direita. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120, decimal 8. Transponder 5507, até 3197. 340, Galeão, autorizado, caminhão de voo, até novembro, 857, até Mouço, decola no zero. Lembrou até 3000, primeira curva direita, da El, Leda e Uni. Estrada 5507, controle 208, tá? 3197. Cruzamento correto, tá? 3197. Portanto, 3, chame o nosso para o pushback, acionamento. Salvador, boa noite, o azul 2781, ponte de tela, pronto. Azul 2781, a linha decola, pistão a zero, vento 130 graus 082. Autorizado a linha e decolar, pistão a zero, azul 2781. Salvador, voo 1168, formação Quebec, desce 150. Ono 1168, são os pacientes que a pistinha usa 17, para aproximação na pista 10, sua rua Pabog, Mari, Mumba. E após Mumba, interceptamos o final visual de 3 milhas para a pista 10 de Salvador. Afirmo, vamos fazer o procedimento para 10, Pabog, Mari, Mari, Mumba, visual para a pista 10. Gente, o voo 1168 desça para 4000 pés, ajuste 1016. 4016, podia confirmar a soletra bomba? Mike Oscar, November, Bravo, Alfa. Seria o fixo da chegada, cara? Ah, bomba. Ok, obrigado. Decolou 59, controle 120, destino 8. 120, 8, 2781 da Azul. Controle de Salvador, boa noite, Azul 2781. Do 2781, este é o controle Salvador, tudo sem restrição para nível de voo 180. Mantenha o rumo de decolagem até 3.000 pés, aguardando a vetoração. Sente ascensão 180, mantendo o rumo da pista até 3.000, aguardando vetores, o Azul 2781. Sou 2781 no controle. 2781 na sua escuta. Tem condições de após 2.000 pés girar direto bom? Se for 2.000, é bem capaz que a gente não consiga cumprir a restrição de 110, a não ser que seja liberado. Liberado da restrição, após 2.000, vou direto Momo. Após 2.000, então já estamos curvados. Pela esquerda, direto Momo, Azul 2781. Sou 1866, Opa, muda as regras de tráfego para visual, no momento. 1866, plano modificado 2201, livre descida para 1.500 pés, aguarde para transferência de comunicação. Desce para 1.500 pés, na escuta para transferência de comunicação. 1866. Agora é o gol 1705. Gol 1705. O 1968, enquanto são canceladas as restrições sobre a posição Mari e Roda. Cancelada a restrição de 110 para 4.000, o 1968. Voo 1168, somente para informação, para interceptar a final visual 3 milhas de direção da área amarela, 5 lá no, na proa 359. Voo 1168. No 866, eu vou ir na proa 360 em condições visuais. Vou na 360 em condições visuais, vou no 160. Estamos, no momento, na 360. Eu recebo aqui o senhor na proa 355. Se eu tiver como curvar 5 graus para a direita, o senhor manter essa proa 355, o senhor vai em cima da areia amarela. Positivo. Então, estamos com a 360. A ideia era realmente voar mais 5 milhas nessa proa para poder curvar a direita para a posição de 3 milhas e ficar com uma base bem 90 graus. Tudo bem, se for mais 5 milhas, fica tranquilo. A situação começa a ficar preocupante se vamos prolongar nessa proa por mais umas 9, 10 milhas. Positivo. Nós temos a área restrita já também lotada aqui no ATVC e estamos cientes então. Vamos manter essa proa 368 agora, com mais 4 milhas e já vamos para a posição, ok? Tá. Senhores tripulantes, pouso autorizado. Ciente, seu pouso. Obrigado. No 866, curve à direita na proa 005. 075, 866. 005. 66? 866, na escuta? E a proa 005, para visitar a área amarela. Ok, 005 agora no momento, confira. 005, 005. Certo, estamos com 005, agora já na proa. Somente para informação, a pista no zero agora está na posição de 2 horas, 4 milhas, para instruções de pouso, chame Torre Salvador na frequência 118.95. 395, obrigado, uma boa noite. Uno 168, desça para 2.000 pés, ajuste o no zero 16, reporte visual para modificação das regras. 2016, chamada visual, agora 168. 2781 no controle. 2781, só escuta. Autorizado, voz direto, elefa da presença azul 2781. Presente direto, elefa, 2781 da azul. Boa noite, 1705, Romeu, autorização, Galeão. 1705, boa noite, Romeu, confere, 360 tem aprovado, Galeão. Pronto, cópia. Pronto, 1705, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, Tamul Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, mantém proa até 3.000 pés após decolagem, após curva à direita. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5531, no voo no 705. 705 aprovado, 360, caminhão, outra 90857, voo sul, decola da 190, mantém a proa de decolagem até 3.10, após curva à direita, Dael, Leda, Irumi. Controle Salvador 208, transponder 5531. 5531, cotejamento correto, Golno 705. Portão 2, chame pronto para o pushback e acionamento. Pushback e acionamento, Golno 099, no 09. 09 aprovado, chame táxi, Golno 099. Autorizado, pushback e acionamento, vai reportar o táxi, Golno 099. Dois sete oito ano da presente, sou autorizado, vai direto de Vitória da Conquista. Ok, autorizada presente, direto de Vitória da Conquista, o azul 2781, obrigado. Falou 1-0, falou 1-2-1, decimal 9. 2-1, arma boa. Arma boa, boa noite, 6-6, lembrando, você escuta. Boa noite, Google, autorizado Alfa, chama ingresso Texas e Juliette. Alfa, confirma a posição? Eu ainda não tenho a posição, chame essa da Juliette e eu teria a confirmação até então. Bom, Salvador, Golno 707 para 02, para o pushback de acionamento. 02, guarde para o push de acionamento no 705. Golno 099 já iniciou o pushback? Afirma. Sim, chame taxi. Sim, deputado taxi, Golno Aproximadamente 3 minutos. Golno 866, livre ingresso, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Golno 866. De 1977, tô no mês de 2 horas e 50, até no Galeão. No 77, confirma a autonomia? 2 horas e 50. 250, copiado. Voo no 099, táxi aprovado via pátio principal. Observando o plano da companhia ingressando agora na taxi Juliette para o portão 04. Segue com segurança via Índia até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 06. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118.95. Voo no 099, tenha um bom voo. Baixe Índia até o ponto de espera da 10, 1895, da 1096, obrigado, voo no 099. Salvador, voo 1168, a 6 milhas para ingressar na base pela direita, pista 10. 1168, consegue receber o álcool, canta? Afirmo. Autorizado base, rebate final no 0, voo 1168. Autorizado base, chamada final 10, voo 1168. No portão 3, o seu número 2 do setor aguarde aproximadamente 6 minutos. No centro 5, a coordenação da equipe de solo está indo em mais alguns segundos do pátio principal 137 da companhia. Após o mesmo livrar o pátio principal via Índio, você tem livre para o estacionamento no 2, chame táxi no 705. Eu estou coordenando o pessoal aqui, que após o fone da companhia, vou autorizar o nosso centro. Salvador, boa noite, 1099. Boa noite. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10, gol. Mantenha o 1099. Base para final, gol no 1168. Gol no 1168, avistado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10, gol no 1168. Gol 1099, visual com tráfego nacional? Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém no 0, gol 1099. Após a passagem do tráfego nacional, ali mantém no 0, gol 1099. Vai direto, vai direto. Salvador, boa noite. Uno 168, solo 19, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 168, se Bruna, se escuta. Gol no 099, livre decolagem, pista 10, vento 140 graus, 08 mais. Livre decolagem no 0, gol no 099. Nuno 68, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Autorizado Juliette para o 7, o Nuno 68. Controle de Salvador, 358, 3858, desça para o 050. Já se sente que a pista em hoje é 197. Caso deseja prosseguir para pouso nacional visual da pista 10, você tem que voar para Taboc, Mara, Pouso, Mara e Sumomba. E Momba voa uma interceptora nacional de 3 milhas visual para a pista 10, de Salvador? Permitido, querida. A companhia não opera na pista 10. Só prossegue para Taboc, Mara, Pouso, Mara e Momba para pouso visual na pista 10. Deixa para 4 mil pés, ajuste 10, 16. Para 4 do na rua de Papote, Manco, para a proteção visual na pista 10, 3, 2, 5, 5. 3, 8, 5, lembrando que o nome do fixo é Momba, soletrando Mike Oscar November Bravo. Depois de Papote, aproveite Momba. Pumba, Mike Oscar November Bravo Alto. Momba. Controle, boa noite, voo 1099. 1099, mantenha o rumo de decolagem até 2500 pés, após estar autorizado a curvar à esquerda, direto ao Momba. Estou para o 3620. Gente, mantenha a proa até 2500, após direto, esquerda, Momba, vindo para o 360, voo 1099. Salvador, boa noite, 1705, ponte espera da 10, pronto para decolagem. 1705, a linha decola da 10, vento 140 graus, 08 mais. A linha decola 10, voo 1705. Obrigado, 214 ao bordo, táxi aprovado, direita, ponto espera, pista no zero, ajuste no zero no meia. Confirme a autonomia alternativa. Confins, 320 copiado, 13197. No ponto espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, tenha um bom voo. Da proa até 3 mil pés, aguarde a operação. Ok, 3 mil pés, aguardando a operação. Bono 705, preparação, curve à direita, proa 175. Proa 175, gol 1705. Tem 3197, a linha ida cola, vento 150 graus, 062. Ida cola, 1031. 1705, em caso de falha de comunicações, ao passar o nível de voo 110, está autorizado a reassumir a navegação na proa de Leda. Vou cruzar o 110, falha de comunicação, proa de Leda. Voo 1705. Voo 1099, de presente, está autorizado direto a Lefa. Cruzando esquerda, direto a Lefa, voo 1099. 1099 da Gol, da presente, chame centro Recife, frequência no 282, alternando no 260. Eu só coloquei alternada, 260, poderia repetir a primária? Ativo, a primária frequência no 28 decimal 8, alternando com 26 decimal 0. 228 a primária, alterna 260, boa noite, voo 1099. 1099, controle. Na escuta, prossiga. Área 128, 128 decimal 8, 128 decimal 80. Ativo, 288, voo 1099. A sua frequência tem, vem acompanhada de um ruído aqui, no 099. Atenção, Mariano, para manutenção, agora no 099. É. Boa noite. Cruzão 110, voo 705. Voo 705, autorizado, está presente no Adreto Leda. É, confirme, voo de Leda? Adreto Leda. Fiz 197, decola os 29, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, boa noite, beleza. Boa noite, tá 3197. 6197, boa noite, contato radar na decolagem. Estou para o voo 340 na série da Elfa, então, pois, Lenda, obrigado, você para essa traça de aproximação para a polícia. Proa 180, limite travo nessa proa até o nível de voo 070, após o nível 070 autorizado direto líder. Proa 180 até o nível 070? Correto, até o nível 070. Então, proa 180 até o 070 390. Após voo a ler o 397? Após o nível 070, vai direto Leda, o TAM 3197. 970, Leda 3197. Bônus 705, chama agora o centro Recife, 125-1, Alberto, 133-19. 25-1-339. 33-95, Alberto. 33-95. São 3858, reporta para o cancelamento, tá zero. Vai reportar para o cancelamento 3858.